CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. No CBN Entrevista deste sábado, eu tenho o prazer de receber aqui na CBN uma verdadeira personalidade da cidade de Foz do Iguaçu e que, inclusive, já é cidadã honorária, embora para ela, que ela tenha me colocado aqui, que isso não seria tão importante assim quanto o trabalho realizado. Estou conversando aqui no estúdio com a irmã Ernesta Tomazini, a popular irmã Ernesta, ela que desenvolve um trabalho com crianças aqui no município de Foz do Iguaçu, através da creche Nossa Senhora da Conceição, e vai conversar conosco um pouco a respeito de todo esse trabalho, de toda essa sua trajetória, enfim, conversar um pouco aqui com a gente no programa CBN Entrevista. Bom dia, irmã. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, e é um prazer tê-la aqui, até porque tirar a senhora lá do trabalho da creche é um pouquinho complicado, né? Porque é um trabalho que exige muita dedicação, muito sacrifício. E antes da gente falar precisamente da creche, eu até gostaria de abordar aqui um pouco para que as pessoas conheçam quem é a irmã Ernesta. Não vou perguntar sua idade, que sempre dizem que é uma indelicadeza, né? Perguntar para as mulheres qual... É um prazer falar. Bem, eu sou natural de Santa Catarina, com muito orgulho, de Joinville. E estou na vida consagrada há 62 anos, completarei 80 anos em dezembro. 80 anos em dezembro, agora já? Agora em dezembro, completarei 80 anos de idade, 62 dedicados à educação, à evangelização, sempre com crianças, com o povo, com famílias, né? Então, eu sempre, parece que quanto mais você faz, mais se doa, mais aumenta o amor e o dinamismo para o trabalho, né? Então, o importante é estar sempre disposta, com bastante dinamismo, para continuar a missão que recebi de Deus, me consagrando na vida religiosa. Então, para mim, esses 62 anos passaram quase que sem perceber, porque quando a gente trabalha e está sempre ocupado, não vê o tempo passar. E eu, mesmo com 80 anos, tenho muito entusiasmo ainda, sinto muito ainda prazer de estar a serviço do outro, né? A serviço, sobretudo, das crianças. Amo muito as crianças, a natureza, enfim, tudo, sou apaixonada por elas. Olha, eu tenho certeza que, bom, primeiramente eu estou aqui lhe ouvindo e lhe vendo aqui no estúdio. E as pessoas que estão nos ouvindo, eu tenho certeza absoluta que, até pela voz, pela forma de falar, dificilmente acreditariam que são 80 anos, já 62 anos consagrados a essa missão religiosa. Como é que foi essa descoberta da religiosidade, de toda essa vocação na sua vida? Ela começou desde cedo já? Eu, desde que fiz a minha primeira Eucaristia, aos 6 anos e meio, eu já falei naquele dia, eu quero ser irmã, né? Eu quero ser religiosa. E daí em diante, nunca mais deixei dessa ideia, dessa vocação. E estou aqui firme até hoje, porque esse foi o meu ideal desde criança, desde pequena. Em Santa Catarina, quando as irmãs falavam quem queria ser irmã, eu sempre fui a primeira a levantar o dedo, levantar a mão dizendo que queria ser irmã, e ficou, né? Então estou aqui firme, continuando por 62 anos, quase toda a minha vida, né, nessa grande missão de servir. E dentro da estrutura da igreja, qual foi a sua trajetória? Qual a sua ordem? Bom, eu pertenço à Congregação das Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Nossa congregação é de origem francesa. Tive a graça de conhecer a França, Portugal e Itália, por onde os nossos fundadores passaram e trabalharam. Então, São Vicente de Paulo, Santa Luís de Mariá foram nossos fundadores. É uma congregação que existe há 400 anos. A primeira a ser fundada, assim, para trabalhar com o povo, porque antes eram todas fechadas, né, em clausuras. E São Vicente teve a coragem de fundar essa congregação para trabalhar com os pobres, com o povo, né, se dedicar a esse trabalho. Antes de chegar aqui à cidade de Foz do Iguaçu, quais foram os seus locais de atuação? Bem, eu trabalhei nos três estados do do Sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas no estado do Paraná e Rio Grande do Sul, né, que eu tenho trabalhado. Santa Catarina, trabalhei apenas 8 anos. Os demais, me dediquei nas escolas do Paraná e do Rio Grande do Sul. E aqui a Foz do Iguaçu, como é que foi a chegada aqui à nossa cidade? No que eu fiquei irmã e ingressei na vida religiosa, a primeira casa foi Foz do Iguaçu. Só que fiquei pouco tempo. Em 1951, cheguei aqui, Foz do Iguaçu era simplesmente Foz do Iguaçu, as cataratas, não tinha nada, nem ruas calçadas, não tinha nada. Era tudo de terra, Avenida Brasil, terra, era uma ladeirona. Isso, lá embaixo era uma ladeira. Então, mesmo quando vim para cá, vim de avião militar, junto com os militares, foi para mim uma coisa inédita, né? Então, fiquei pouco tempo aqui, depois fui para outras escolas, outras comunidades, fui para daqui para o Rio Grande do Sul, né? E retornei em 1984 e estou aqui agora há 28 anos servindo essa comunidade. E de lá para cá, muita coisa mudou. Por exemplo, em 1951, a cidade, como nós escrevemos aqui, era uma cidade com ruas de terra e tudo. E eu diria, ainda que foi sorte sua conseguir chegar de avião, né? Porque antes era bem mais complicado. Até a estrada que vinha para cá era terrível, né? O campo de como é? O aeroporto era ali perto do... Na JK, né? Onde hoje do é o Grécia, né? Por ali. E eu sei que eu endureci no ar, que era em maio. O frio foi tão forte que os militares tiveram que me trazer de jipe até o colégio ali, São José, porque o frio foi intenso naquela ocasião. E naquela época, Foz do Iguaçu era uma cidade bem menor, claro, mas já havia aqui na cidade, digamos, uma situação social complicada com relação a crianças naquela época? Bem, naquele tempo eu vim para trabalhar no colégio São José, né? Daí eu fui professora ali. E mesmo em 84, quando eu vim, fiquei lecionando ali no Colégio São José durante 10 anos e me dedicava também ao trabalho da entidade lá do Morumbi 2. Daí a sobrecarga foi demais, eu tive que deixar o Colégio São José e me dedicar apenas à creche lá, que era muito desgastante, né? O trabalho aqui e lá, e descuidava aqui, descuidava lá, então o melhor foi partir para o atendimento das criancinhas lá na creche. Então, como é que era o trabalho no Colégio São José? Ali era muito corrido, muito puxado, os alunos atormentavam muito. É bastante puxado. Aí o Colégio São José sempre foi... Aliás, acho que foi sempre uma boa educação, né? Uma boa orientação, tanto a educação religiosa como em todos os... E ali, depois que eu estava lecionando aqui no Colégio São José, comecei a trabalhar na creche, não tinha creche nenhuma, né? Eu comecei a trabalhar na evangelização daquele bairro e encontrei essa dificuldade das mães não terem onde deixar as crianças. Havia essa creche praticamente já fundada, mas funcionava como uma escolinha, onde as crianças ficavam 3 horas de manhã uma turma e de tarde outra turma mais 3 horas. E as mães tinham dificuldade de sair daqui do centro do trabalho para retirar seu filho de lá e retornar para o trabalho. Então, fiz visitas a 300 famílias, mais ou menos, a domicílio, e todas as mães pediam uma creche tempo integral. Foi onde eu peguei essa mesma entidade fundada ali na igreja para transformar em creche de verdade em tempo integral. E passou-se depois a construir, porque o número atendido era bastante elevado. Começamos com 30 crianças, depois a LBA gostou do trabalho, pediu para aumentar cada ano 30, 30, 30, até 240 crianças. Hoje, por falta de verbas, a gente está com 170 crianças, tive que diminuir a quantia de crianças serem atendidas. E olha, daqui a pouquinho nós já vamos abordar todos os assuntos relacionados à creche Nossa Senhora da Conceição, que é o trabalho social desenvolvido ali na região do Morumbi 2, né? ali próximo à Avenida República Argentina também. Onde que fica, para quem não consegue localizar exatamente aqui na nossa cidade? Daqui da cidade, segue pela República Argentina, tem três entradas, pode ir em qualquer uma delas, chega bem lá, mas a República Argentina é mais indicada. Depois entra na Avenida Mário Filhos e segue pela Palestra Itália e fica na Rua Otávio Portes 156, entrando aí no Banco Sicredi, né? A terceira rua já é a creche onde nós trabalhamos, fica na quadra da Caixa d'Água. E nós vamos fazer uma pequena pausa agora, porque precisamos da atualização do noticiário em rede nacional com o repórter CBN, mas na sequência, logo na volta do intervalo, nós voltamos aqui a conversar com a irmã Ernesta Tomazini, a irmã Ernesta aqui de Foz do Iguaçu, que vai nos falar um pouquinho justamente desse trabalho social que é desenvolvido ali na creche Nossa Senhora da Conceição, que muitas vezes é conhecido justamente como creche da irmã Ernesta aqui em Foz do Iguaçu. Uma breve pausa, já voltamos com o CBN Entrevista aqui nas ondas da Central Brasileira de Notícias. CBN Entrevista. CBN Entrevista deste sábado, eu recebo com muito prazer aqui no estúdio da CBN a irmã Ernesta Tomazini, ela que é conhecida aqui na cidade como Irmã Ernesta e tem um trabalho social bastante destacado, tanto que já lhe rendeu aí o título de cidadã honorária aqui do município de Foz do Iguaçu. Neste bloco nós iremos falar um pouco desse trabalho justamente, que é da creche Nossa Senhora da Conceição, no bloco anterior, que daqui a pouquinho você encontra disponível na internet, aqui no site da CBN Foz, em cbnfoz.com.br. Nós falamos da trajetória da irmã Ernesta, da vocação religiosa, enfim, da trajetória até chegar aqui a Foz do Iguaçu, e agora vamos falar justamente desse trabalho social. Irmã, foi uma luta imensa, eu imagino, conseguir a construção dessa creche ali na região do Morumbi 2. Como é que foi, principalmente, como é que foi o trabalho para obter recursos, né, para construir toda essa estrutura? Bem, a primeira dificuldade foi em adquirir o terreno para a construção dessa creche. E nós tínhamos como prefeito naquele tempo o senhor Dobrandino Gustavo da Silva, que ele foi muito pronto em ceder esse espaço de 8 terrenos para a construção, mas havia vereadores que não estavam aprovando, então eu tive uma dificuldade bastante grande em adquiri-lo, foi uma luta. Depois de adquirido, então a gente deu início à construção. A primeira promoção que fizemos para essa construção foi comprado um pouco de material para construir o muro e colocado no local, e na mesma noite foi roubado todo ele. Foi uma tragédia para mim, né? Porque estava contando com aquilo lá e de repente fica sem nada. Mas não há obstáculo que possa derrubar também nisso tudo, né? Sumiu aquele material ali, mas de alguma forma recuperou tudo e continuou o trabalho. Eu tive que trabalhar, fazer mais uma promoção daí para novamente conseguir esse material, né? E assim foram lutas e mais lutas, né? Até que eu tive a iluminação de pedir verbas do exterior. Daí consegui verba da Alemanha, da Santa Infância de Roma. E com isso, e também da nossa casa-mãe da França, nossa superiora-geral da França, também tem me ajudado. E com isso consegui edificar esse prédio que está lá hoje, atendendo hoje 170 crianças, que já foram 240, há espaço, mas não temos condições financeiras de manter hoje as 240 crianças, que as verbas são poucas e as promoções também não rendem mais tanto quanto rendiam anteriormente. Então é uma dificuldade manter crianças por 10 mil por mês, 170 crianças com apenas 10 mil de convênio e as promoções que a gente realiza. Então, é uma luta constante, né? Nós temos altos e baixos até hoje, né? Com a parte financeira, enfrentamos dificuldades, né? Sobretudo na parte dinheiro, para pagar funcionários, né? Porque quanto a donativos, alimentos, é mais fácil conseguir receber. Agora, quanto à verba, que é o mais difícil para nós, porque tem que ter o dinheiro vivo para poder manter as crianças lá, visto que hoje se exige poucas crianças para cada educadora, né? Então, onera bastante para mantê-la. Primeiro desafio foi a obtenção do terreno. Segundo, conseguir os fundos para construir. E agora o terceiro e permanente desafio é justamente esse da manutenção de todo esse trabalho? É, justamente. A manutenção, ela continua sendo hoje um desafio para nós. São crianças que recebem uma educação integral também, recebem 4 refeições. Nós temos o berçário, crianças de 4 meses até 6 anos de idade. Então, o berçário precisa de uma alimentação especial, né? Cuidados especiais, onera bastante o berçário. São poucas as creches, ou quase nenhuma, que tenha berçário. E nós ainda mantemos lá por teimosia, né? Para a educação de todas essas crianças, a senhora mencionava aqui que hoje em dia a legislação, os métodos educacionais já estão um pouco diferentes. São poucas crianças para cada educadora. Com quantas educadoras vocês estão trabalhando lá hoje em dia? Nós temos lá 12 educadoras, cada uma com a sua turminha, né? E além de educadoras, tem também estrutura de cozinheiras, temos cozinheiras, zeladora. Temos as zeladoras, temos motorista, temos serviços gerais. Vigia de noite também? Vigia, temos um que a prefeitura tirou outro, temos só um ainda lá, que ele faz um, não vou dizer aqui, ele, temos só um vigia por enquanto, né? E que no ambiente, o local onde nós estamos situadas, necessitaríamos de ter vigia constante dia e noite, porque é um lugar situado em lugar bastante perigoso, né? Então nós dependemos ali de ficar sempre vigiando para que nada aconteça às crianças. E é bom a gente ressaltar justamente porque, como a senhora mencionou, existe uma dificuldade de captação de recursos mesmo para pagamento de folha de funcionários. Muitas vezes o alimento, os insumos básicos ali, geralmente não é nem tão complicado obter isso. A questão do recurso financeiro é o que acaba pesando mesmo nessa estrutura toda. E é importante a gente ressaltar também o próprio perfil da região onde está inserida a creche Nossa Senhora da Conceição e explicar por que, que é tão importante esse trabalho. Região do Morumbi 2 é uma das regiões ali mais densamente povoadas de Foz do Iguaçu e que tem justamente inúmeros problemas sociais, famílias que muitas vezes convivem com os pais com salários baixos, quando não, né, situação de desemprego também afetando toda aquela região ali, pais que trabalham longe, muitas vezes no Paraná. Enfim, é uma instituição que trabalha com todo esse quadro, né, de crianças que vêm com esses problemas de casa muitas vezes, né? Justamente. Então, nós trabalhamos aí com, não só com a criança, mas com as famílias também, né? Então, nós por muitos anos demos cursos profissionalizantes para promover os pais dessas crianças. Ultimamente temos falhado nisso porque as verbas não são suficientes para comprar o material. Nós dávamos todo o material gratuitamente para as mães fazerem cursos, se promoverem, e muitas delas se promoveram fazendo esses trabalhos manuais. Hoje, do jeito que a gente iniciou a creche e olhando hoje, as famílias já estão bem diferentes, bem mais promovidas e melhor na sociedade do que nós. Quando a gente começou, os pais traziam as crianças dentro do carrinho do lixo. Hoje já vem com o carro, hoje vem já de Kombi, vende, né? Já melhorou bastante. Então, mas são todos, a maioria são de famílias necessitadas, carentes, que vêm à creche de bicicleta, vêm a pé, vêm de carrocinha ainda e assim por diante. Então, eles necessitam de acolhida, sobretudo de alimentação. Quantas famílias recebem, além da criança estar lá, levam ainda pão para casa, comida, aquilo que é necessário para manter as crianças alimentadas. E nesse quadro todo verificado nessa região, houve algum caso, não precisa nem citar nomes, é só para a gente fazer essa ilustração, digamos assim. Houve algum caso especialmente drástico que tenha lhe chamado a atenção em todo esse período que já existe a creche? Graças a Deus, até hoje, nunca aconteceu nada de drástico nem dramático, nunca aconteceu nada. Sempre ocorreu tudo muito bem, nenhuma criança faleceu. Tem falecido nas férias de difteria. São doenças já relacionadas a essa situação mais complicada, já, né? Isso já é coisa de, não de problema da creche. E, assim, problemas nenhum, graças a Deus. Eu sempre falo para minhas funcionárias, para ficar de quatro olhos em cima de cada criança, né, para que nada de mal aconteça a elas, porque a gente vê casos acontecidos, né, que causam até pavor, né, de ver crianças em creches passando por aqueles problemas todos, né. Ou seja, apesar das dificuldades, muito mais alegrias do que tristezas em todo esse período. Graças a Deus. As crianças, chega o fim do dia, às vezes tem umas que nem querem ir para casa, querem ficar com a gente lá. Mas é um trabalho gratificante. Quando chega sábado e domingo, a gente sente falta delas. E a gente pega um amor muito grande por essas crianças, faz por amor mesmo, não é por obrigação, né, mas faz bem por amor mesmo. Quando praticamente fundei essa creche, porque era uma escolinha, eu me baseei no evangelho. Eu tenho que fazer alguma coisa que vale a pena, né, porque passar a minha vida religiosa só fazendo coisinhas e todo dia a mesma coisa, tenho que fazer uma coisa melhor para promover esse povo todo aí do bairro. E aí eu tive a coragem, foi muita coragem na época de criar aquilo ali. Nós temos uma creche lá, hoje temos 5 irmãs trabalhando, estamos com 22 funcionários e atendendo a 170 crianças. Poderíamos atender mais, o espaço é suficiente, espaço físico daria, mas não temos verbas para mantê-las como a gente desejaria atender, né? E daqui a pouquinho, depois do intervalo aqui no CBN Entrevista, nós vamos continuar falando deste trabalho aqui com a irmã Ernesta Tomazini, a nossa convidada da edição deste sábado do programa CBN Entrevista. Lembrando que você que nos ouve neste instante pode também conferir essa entrevista na íntegra. Logo mais ela estará disponível no nosso site cbnfoz.com.br. Vamos a um breve intervalo. Na sequência, voltamos aí com o bloco final desta entrevista com a irmã Ernesta, aqui na CBN. CBN Entrevista. CBN Entrevista deste sábado, eu converso aqui com a irmã Ernesta Tomazini, ela que é conhecida aqui na cidade como a irmã Ernesta da creche Nossa Senhora da Conceição. Nos blocos anteriores, que estarão disponíveis daqui a pouquinho no site aqui da CBN, que é o cbnfoz.com.br, nós conversamos um pouco sobre a trajetória religiosa dela, como que foi o caminho até chegar aqui a Foz do Iguaçu, esse trabalho social que é desenvolvido na creche Nossa Senhora da Conceição. E agora vamos continuar falando justamente, é um tema às vezes até um pouco chato, falar de dificuldades, né, mas é o que temos que frisar que acontece. Nós conversávamos antes sobre a forma como é mantida toda essa atividade da creche Nossa Senhora da Conceição ali no Morumbi 2. Donativos de alimentos, muitas vezes, várias instituições repassando, e tem também as promoções que são feitas, né? Eu acho que uma das mais famosas aqui da cidade é o jantar italiano, que acontece todos os anos. E nesse jantar italiano as pessoas têm a oportunidade, além de desfrutar aí de uma boa comida, né, de um menu bastante variado, também poder ajudar essa instituição. Como é que surgiu essa ideia de fazer esse jantar que já é bastante tradicional aqui em Foz do Iguaçu? Saiu de um membro da diretoria que esteve no Rio Grande do Sul, né, festejando a festa da família, e lá eles no festejar isso ali encontraram um conjunto que só tocou músicas italianas, e ele chegando aqui em Foz, ele deu a sugestão de iniciarmos esse jantar italiano. E trazendo Ragazzi dei Monti, que é aquele conjunto que tocou na festa deles. Iniciamos assim o jantar italiano, iniciando aí no clube português, no início, onde cabiam apenas 400 pessoas. Foi difícil, daí se passou para o Hotel Rafaim. E até ano que vem, provavelmente não vai ser ali, por causa da data, etc e tal. Vai ser provavelmente no CTG Charrua, no próximo ano. E foi realmente o evento que mais nos ajudou nesses anos para manter a creche. Foi o evento principal da entidade, o que nos trouxe um pouquinho mais de renda para manutenção da creche. Agora, esse jantar italiano já chegou no pico aí das atividades, a receber quantos, mais ou menos, pessoas por noite? Vocês têm esses cálculos? Ah, nós, quanto mais vier para nós, nós já recebemos 1.000 pessoas, até 1.000 pessoas, e não sei quanto, qual é no CTG Charrua, o quanto a gente pode receber, parece que é 800 a 900 pessoas, né? Vamos fazer uma experiência, né, para ver se vai ser melhor ou não, né? Porque daí o custo para nós é bem mais acessível, né, aqui no CTG Charrua, do que pagar aluguel no Terra Faim. Se bem que fomos muito bem atendidas lá, sempre, né, muito, muito bem atendidas, mas esse ano, por causa da data, que vai ser, só tinha vaga em junho, não é possível nós pegarmos em junho, porque outros vão fazer a festa italiana também, o CTG e o Vila Portes, e não gosta que a gente faça encostadinha da deles. Então, por isso, nós mudamos para 18 de maio, que será no CTG Charrua. Temos outras promoções, como a Fartal. A Fartal nunca dá quase nada para nós. Sai e entra e sai, né? E de vez em quando a gente faz uma macarronada. E estamos assim lutando sempre para, atrás de uma coisa, de outra, para poder vencer. Esse ano tivemos a sorte do Hotel Bella Italia fazer essa corrida, e ali que nos deu uma boa renda, mais do que o jantar italiano, uma renda boa mesmo, que veio nos dar a alegria de poder tocar o trabalho para frente. Essa corrida é a Iguaçu Night Run, que é uma corrida noturna realizada aqui em Foz do Iguaçu. Teve uma participação aí de em torno de 500 atletas esse ano, e a renda foi revertida justamente para creche Nossa Senhora da Conceição. Então, ali, esse ano, ajudou a dar um fôlego maior para a manutenção da creche. Nossa, foi uma coisa inesperada, né? Para nós foi uma alegria muito grande, e um respirar mais aliviado, né, com essa renda dessa corrida. E também dá para a gente mencionar aqui, e é necessário realmente mencionar, que várias são as instituições que ao longo do tempo dão apoio justamente à realização de promoções da creche. Por exemplo, os clubes, no caso do Rotary, vários clubes também ajudam nesse trabalho, né? Nós temos o Rotary. Agora a gente fez um projeto, mas não fomos aprovadas no projeto da Expo Flor, né? Mas o Rotary está quase todo, vários membros estão incluídos na diretoria da creche. Então, estão sempre nos ajudando, sempre prontos para qualquer evento, qualquer coisa, qualquer evento que se possa, tenha que realizar, estão sempre presentes e prontos para nos ajudarem. Agora, a questão crucial, e o poder público? Que tipo de ajuda vocês recebem das instituições públicas para a manutenção dessa creche? Verba federal nenhuma, estadual nenhuma. E municipal temos um convênio com a prefeitura de 10.800 mensais, que é muito pouco para manter 170 crianças o dia todo, em tempo integral, com tantas refeições, né, água, luz, e, enfim, tudo, material de limpeza, que é um custo bastante elevado. Então, é difícil manter, né, as promoções, como já falei, dão uma renda bem fraca ultimamente, e é impossível de manter uma entidade daquele porte, né, com tão pouca renda, né? Agora, nesse período todo e com todas essas dificuldades, mesmo enfrentando tudo isso, a senhora pensou alguma vez em desistir desse trabalho? Ah, nunca pode. Eu creio que ninguém me tira desse trabalho, porque eu já sou apaixonada por ele, né? E tenho muito amor pelas crianças e gosto de vê-las participando da entidade, estar lá com elas e tudo. Então, jamais, da minha parte, eu deixaria de continuar o trabalho, mesmo com dificuldade. Se bem que ano que vem, com certeza, vai terminar meu prazo, né? E daí passarei para outra, porque a minha idade já me manda parar um pouco. Se bem que eu não vou parar, né? Mas... Era isso que eu ia falar, por tão cedo não vai parar ainda, né? Não vou parar, porque Deus o livre, se eu parar, eu vou morrer. Daí, então... Claro, uma responsabilidade a menos para a gente, né? Mas é com muita dor no coração que vou deixar de fazer isso aí. Ano que vem nós teremos também um outro quadro aqui na cidade, que é o ano da troca das autoridades municipais. Atualmente existe esse convênio, né, de R$10.800, né, que é repassado mensalmente a manutenção da creche. Ano que vem começa um novo mandato aqui em Foz do Iguaçu, tanto Prefeitura como também Câmara de Vereadores. É bom a gente ressaltar bem isso. Enfim, a troca completa das autoridades municipais aqui em Foz do Iguaçu. Existe aí, por parte da senhora, uma mensagem para deixar para as autoridades que forem eleitas, sejam elas quais forem, para o próximo mandato? É o meu apelo a quem for eleito, né, prefeito municipal, ou vice-prefeito ou vice-prefeita, né, como temos duas vice-prefeitas e outros vereadores, para olharem com mais carinho para as entidades assistenciais, porque nós estamos sufocadas para manter uma obra como essa sem ter auxílio de órgãos governamentais. Então, o meu apelo é que olhem com mais carinho para as entidades que estão aí sofrendo para manter todo esse trabalho gratuitamente, né? E se doando totalmente para educar os filhos de Foz do Iguaçu. Porque ninguém de nós tem filhos aí. Os filhos são do município, né? São de Foz do Iguaçu. Então, eu conto com a ajuda de quem quer que seja eleito, que a gente aceita quem for eleito, para que olhe realmente com mais carinho as crianças que são atendidas, que são filhos desse maravilhoso município que eu amo muito, Foz do Iguaçu. Amo de coração. Quando eu soube que vinha para Foz do Iguaçu, eu jubilei, porque eu vim a primeira vez, fiquei pouco tempo, a segunda vez eu quero ficar. E estou aqui há 28 anos servindo a esse município sem ter tirado um salário sequer para mim, vivendo da minha pobre aposentadoria e às vezes emprestando a minha aposentadoria para ajudar a manter as crianças, porque não é suficiente aquilo que a gente tem, né? Então, eu creio que todos os prefeitos, seja quem for ele eleito, vão atender esse meu pedido e vão olhar com carinho para as crianças das creches, as obras sociais que estão ali padecendo. Eu conversei aqui na CBN, no CBN Entrevista deste sábado, com a irmã Ernesta Tomazini, a irmã Ernesta da creche Nossa Senhora da Conceição, aqui de Foz do Iguaçu. Antes de mais nada, claro, parabenizar por esse trabalho que é realizado aqui no município. É um trabalho que, sem sombra de dúvida, transformou, não vamos nem dizer de centenas, mas milhares de vidas aqui em Foz do Iguaçu, e fica justamente aqui a manifestação da nossa vontade de que esse trabalho seja mantido, não só para os próximos anos, mas, enfim, se fosse possível mantê-lo para sempre, que seja mantido dessa maneira aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Irmã Ernesta, muito obrigado pela presença aqui na CBN. Também agradeço por essa oportunidade e faço votos que tudo dê certo, que tudo melhore. Este programa estará disponível na íntegra logo mais em cbnfoz.com.br. E o CBN Entrevista volta no próximo sábado, às 10h20 da manhã, aqui na programação da Rádio que Toca Notícia na Terra das Cataratas. Vamos na sequência ao repórter CBN em Rede Nacional. Logo mais, voltamos com as notícias do turismo no programa CBN Turismo, aqui em 1320 AM, também cbnfoz.com.br. CBN Entrevista.